Feliz sábado a todos. Feliz sábado. Chegamos ao final de uma jornada, né? 8 dias estudando o Evangelho de João. E 8 dias é muito pouco para estudar o Evangelho de João, né? Podia gastar aqui uns 40 dias facilmente pegando os detalhes de tudo aquilo que João nos deu. Não sei se vocês se lembram, mas no sábado passado eu falei para vocês que o Evangelho de João é um dos documentos mais importantes da história deste mundo. De fato, o Evangelho de João moldou a comunidade cristã e especialmente a doutrina de Deus, a doutrina cristã de Deus, Deus como Pai, Deus como Filho, Deus como Espírito Santo, está presente em grande medida no Evangelho de João. E abre aí a sua Bíblia em João capítulo 21. E o tema da minha mensagem esta manhã é Jesus e o futuro. Esse é o tema da minha mensagem esta manhã. Jesus, ele vive uma vida perfeita. Deus se faz homem, vive uma vida perfeita, faz um ministério poderoso e vai para a cruz. Na cruz ele invoca o perdão, a graça e a misericórdia de Deus sobre os seres humanos e ele morre. Ele morre numa sexta-feira, seu corpo é tirado da cruz, não é quebrado nenhum osso, é colocado num túmulo e nas horas sagradas do sábado, Jesus está descansando. Domingo de manhã, a Bíblia diz que descem anjos do céu e aquele que disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, volta à existência. Seu corpo não é corrompido, agora ele está glorificado, ressurreto, para nunca mais morrer eternamente. Amém. E Jesus está vivo. E a partir da ressurreição, Jesus aparece para Maria. Maria avisa os discípulos, marca um encontro com eles. Jesus encontra os discípulos e Tomé não está entre eles. E aí os 10, né, que Judas já tinha se suicidado, os 10 encontram com Jesus e contam para Tomé. Tomé, a gente viu Jesus. Tomé diz assim, de modo nenhum crerei, a não ser que eu veja. A Bíblia diz que passa uma semana, estão todos reunidos, agora Tomé está entre eles. Jesus aparece e diz, paz seja convosco. E Jesus vai direto para conversar com Tomé. Você duvidou? Encosta aqui. Vê que um espírito não tem carne e ossos como você vê que eu tenho. E aí Tomé, né, diz aquela famosa frase, meu Senhor, meu Deus. A partir daqui, em João 21, Jesus vai se manifestar mais uma vez, ressurreto dentre os mortos, para os discípulos. Vamos ler dos versos 1 a 14, mas antes de ler, vamos orar para que Deus fale ao nosso coração. Papai do céu eterno, querido e maravilhoso, obrigado porque a tua palavra está aberta nesta manhã, Pai. Fala ao nosso coração, em nome de Jesus. Amém. Sabe que a vida é bem diferente daquilo que a gente imagina, né? Você conhece Jesus, faz milagres, coisas maravilhosas, fantásticas. E você pensa que esse homem vai ser louvado, honrado, glorificado, ele vai para a cruz, ele morre crucificado. Aí você pensa que ele vai estar morto, igual todos os outros, nunca mais vai viver, ele ressuscita. E nenhum daqueles discípulos podia imaginar nada disso. A vida não é o que a gente imagina. A vida é o que é. E João 21 vai dizer assim a partir do verso 1. Depois disso, tornou Jesus a se manifestar aos seus discípulos junto ao mar de Tiberíades. E foi assim que ele se manifestou. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, que era de Caná da Galileia, e os filhos de Zebedeu, Tiago e João, e mais 2 dos seus discípulos. Disse-lhes Simão Pedro, eu vou pescar. Disseram-lhe os outros, também nós vamos contigo. Saíram e entraram no barco. E naquela noite, nada apanharam. Mas ao clarear da madrugada, estava Jesus na praia. Todavia, os discípulos não reconheceram que era ele. Perguntou-lhes Jesus: filhos, tendes aí alguma coisa de comer? Responderam-lhe: não. Então lhes disse: lançai a rede à direita do barco e achareis. Assim fizeram, e já não podiam puxar a rede. Tão grande era a quantidade de peixes. Aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. Simão Pedro, ouvindo que era o Senhor, cingiu-se com sua veste, porque se havia despido, e lançou-se ao mar. Mas os outros discípulos vieram no barquinho, puxando a rede com os peixes, porque não estavam distantes da terra, senão quase 200 côvados. Ao saltarem em terra, viram ali umas brasas, e em cima peixes. Havia também ali pão. Disse-lhes Jesus: trazei algum dos peixes que acabastes de apanhar. Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a terra, cheio de 153 grandes peixes. E não obstante serem tantos, a rede não se rompeu. Disse-lhes Jesus: vinde, comei. Nenhum dos discípulos ousava lhe perguntar: quem és tu? Porque sabiam que era o Senhor. Veio Jesus, tomou o pão e lhes deu, e de igual modo o peixe. E já era esta a terceira vez que Jesus se manifestava aos discípulos, depois de ressuscitado dentre os mortos. Eu preciso reconhecer que essa história do Evangelho de João é uma das que eu mais gosto do Evangelho, de todos os Evangelhos. Ela é uma história da qual a gente fala muito pouco. Inclusive, para alguns, quando a gente lê assim, parece uma história estranha, diferente, com a qual a gente não está muito familiarizado, especialmente algumas questões dentro dessa história. Mas aqui está no fim do Evangelho, começando mais ou menos como a história começou. Vocês lembram que uma das primeiras coisas que Jesus faz, depois de ser batizado, é convidar alguns dos discípulos que trabalhavam com pescaria a abandonar os barcos e a rede e seguir ele. É uma das primeiras coisas que acontece. E a Bíblia diz, né, Tiago, João, os filhos de Zebedeu, os filhos do trovão, abandonaram tudo e o seguiram. E eles conheceram Jesus. Agora, esses discípulos aí viviam de pescaria, mas não é a primeira vez que eles não pegam nada, né? A Bíblia relata que Jesus, ele faz esse milagre em outro contexto também, né? Os discípulos trabalham a noite inteira, não pega um peixe, e que de noite ainda era um horário mais adequado para pesca. Águas mais profundas, eles estão voltando, estão em águas mais rasas de dia, e aí Jesus manda: pegaram alguma coisa? Não pegou nada. Então, ó, joga à direita. E ali, multiplicação dos peixes, grande pesca, pesca milagrosa. Agora, o texto de João nos diz algo interessante. Jesus estava na praia, mas os discípulos não reconheceram que era ele. Chegou no fim da história, Jesus ressuscita, eles já encontram Jesus, e aí Pedro espairecia a cabeça um pouco. Vou pescar, vai todo mundo com ele. Passa a noite inteira, não pega um peixe. Só que eles estão voltando para a praia e eles não eram os únicos habitantes do lugar, né? Certamente algumas pessoas ali no vilarejo habitavam ali. E eles veem um homem lá, aí eu estava contando, né? Os gaúchos já ficam felizes com Jesus, né? Fazendo um churrasquinho de peixe ali. Os vegetarianos é que não ficam muito felizes, né? Mas tudo bem. É o que a Bíblia diz, né? Então deixemos a Bíblia como a Bíblia, né? A palavra de Deus, tá? Jesus pergunta para eles: vocês têm alguma coisa para comer? Aí eles respondem assim: Senhor, nós não temos nada para comer. Triste, né? Não tem nada para comer. E eles chegam ali, Jesus tem peixe e pão. Mas Jesus manda eles jogarem a rede. É interessante o número de peixes, né? 153. João contou, né? Um por um. Não é aquele número meio tipo assim arredondado, né? Pegou ali uns 150 peixes. Vai ver, foi 123, né? Mas 150. Não, ele contou certinho. Grandes peixes, 153. Acho que que daria para comer um bom tempo ali, né? E acontece muita coisa interessante nesse texto. Então Jesus está na praia, está fazendo ali um churrasquinho de peixe, eles pegam aquele monte de peixe, e aí quando acontece isso, eles lembram do milagre que Jesus já tinha feito. E eles estão no barco, se diz que o barco não era um barco grande, era um barco pequeno, estavam ali 6, 7 pessoas no barco, e João, que chama a si mesmo de discípulo amado, o discípulo que Jesus amou, e ele encosta em Pedro assim, aquele cara que pediu para a gente jogar aqui, é o Senhor. E isso indica algumas coisas assim bem impressionantes. Primeiro, a aparência de Jesus estava de forma diferente do comum. Jesus não era a mesma pessoa que eles conheceram lá todo dia igual. E isso é uma coisa assim, olha, impressionante. Jesus se manifesta aos discípulos de uma outra forma, como uma pessoa diferente daquela que eles estavam acostumados. Jesus chama eles, né? Vinde comer e trazei algum desses peixes. E ninguém ousava perguntar para ele: quem é você? Porque sabiam que era o Senhor. Sabiam que era Jesus, mas não era Jesus, era esquisito. Era uma outra pessoa. E ali eles comem junto com o Senhor que venceu a morte. Uma experiência linda, uma experiência bonita, uma experiência gostosa. Comem pão e peixe, a terceira manifestação de Jesus entre eles. Vamos continuar o relato de João 21. Vamos ler dos versos 15 até o verso 19. Aí a Bíblia diz assim, olha. Depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de João, amas-me mais do que esses outros? Ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Ele lhe disse: apascenta os meus cordeiros. Tornou a perguntar-lhe pela segunda vez: Simão, filho de João, tu me amas? Ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Disse-lhe Jesus: pastorei as minhas ovelhas. Pela terceira vez Jesus lhe perguntou: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro entristeceu-se por ele ter dito pela terceira vez: tu me amas? E respondeu-lhe: Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. Jesus lhe disse: apascenta as minhas ovelhas. Em verdade eu te digo que quando eras mais moço, tu te cingias a ti mesmo e andavas por onde querias. Quando, porém, fores velho, estenderás a mão e outro te cingirá e te levará para onde não queres. Disse isso para significar com que gênero de morte Pedro havia de glorificar a Deus. Depois de assim falar, acrescentou-lhe: segue-me. Agora, eles não tinham nada o que comer. Jesus prepara o que comer. Eles comem, conversam, e ali está Jesus com vários dos seus discípulos e Pedro entre eles. Pedro é um homem de grande destaque no Evangelho, mas nem sempre pelas qualidades positivas. Jesus repreende Pedro, talvez com a repreensão mais pesada do Evangelho. Uma vez Pedro foi conversar com Jesus, no meio dos discípulos, e Jesus estava falando assim: eu vou para Jerusalém, eu vou ser morto, humilhado, escarnecido, rejeitado. E Jesus está contando a verdade para eles. Jesus não escondeu a verdade, mas Pedro se coloca no direito de repreender Jesus: não, Jesus, que isso não te aconteça. E Pedro ouve uma assim difícil, hein? Afasta-te de mim, Satanás. Pedro foi um instrumento do diabo. Pesado, não é? Pedro faz muita besteira na vida, né? Talvez a maior delas, né? É, Senhor, todo mundo vai te negar, mas eu não vou. Negou Jesus 3 vezes. Na terceira vez, falando palavrão. É o que a Bíblia diz. Ele estava ali naquela fogueira e a mulher: você é um deles? Não, não sou. Não, você é um deles? Não, não sou, não conheço esse homem. E na terceira vez, para querer dizer que não era, e xingou: eu não conheço essa desgraça desse homem. Daí para baixo, Pedro. E quando Jesus ressuscita, em várias passagens a Bíblia diz assim, Jesus falando: dizei aos meus discípulos e a Pedro que vão me encontrar lá na montanha tal, no lugar tal. A partir do momento que Pedro nega Jesus, talvez Pedro tivesse se sentido excluído do grupo dos discípulos. Por isso que Jesus diz: manda vir os meus discípulos e Pedro. Talvez Pedro se sentisse assim: eu não mereço mais seguir Jesus. E o fato é que Jesus morreu por Pedro, por cada pecado de Pedro, por cada problema, por cada dificuldade. Mas esse encontro com Jesus não é um encontro fácil, né? Você encontrou aquele que você matou pela sua futilidade, pelo seu egoísmo, pela sua maldade, pelo seu pecado. E Pedro está diante de Jesus, aquele que ele negou 3 vezes. E no meio desse churrasco, Jesus olha para ele e diz assim: Pedro, você me ama? E ainda pergunta, né, mais do que os outros? Eu tenho para mim que Pedro não respondeu: eu te amo mais que os outros. Eu não acho. Eu acho que ele respondeu assim: sim, eu te amo. Apacenta os meus cordeiros, então. Pedro, você me ama? Sim, Senhor, eu te amo. Pela terceira vez, Jesus pergunta: Pedro, você me ama? E nesse momento, Pedro se entristece. Senhor, o que eu posso dizer para você? Você conhece o coração, a alma humana, e você sabe que eu te amo. Jesus arranca de Pedro a confissão 3 vezes. Não quer dizer que Pedro estava se redimindo do seu pecado de negar 3 vezes. Quem redimiu Pedro do pecado foi Cristo na cruz, não foi Pedro. Mas Jesus arranca dele a confissão 3 vezes para ajudar ele a entender: Pedro, você me negou, mas eu te amei. E porque eu te amei, você me ama. E ele diz isso 3 vezes. Só que aí Jesus tira um pouquinho dessa cortina que nos envolve sobre o futuro. Ele tira um pouco dessa cortina na vida de Pedro e diz assim: Pedro, antes de eu te contar do teu futuro, deixa eu te contar do teu passado. Quando você era mais novo, você ia para onde você queria. Pedro é um homem impetuoso, faz o que quer da vida. Você escolhe, você faz, você vai. Você era assim, Pedro. Mas você vai ficar idoso e vai chegar um momento na tua velhice que não vai ser você que vai escolher a sua roupa. Vai ser outra pessoa que vai colocar a roupa em você. Você vai estender a mão e você vai morrer, Pedro, onde você não quer. Me segue. E João acrescenta, né? Isso Jesus disse para mostrar a Pedro com que tipo de morte Pedro iria glorificar a Deus. Glorificar a Deus na morte é algo complicado, mas acima de tudo é o que Jesus fez na sua morte. E cada seguidor de Cristo glorifica a Deus na sua morte. A Bíblia diz que a morte dos filhos de Deus é preciosa para Ele. Não é uma coisa a qual Deus é indiferente. Pelo contrário, é algo no qual Deus está presente para selar para sempre o destino da pessoa. E essa hora ia chegar para Pedro. E Pedro iria morrer estendendo seus braços, seguindo Jesus crucificado. A tradição diz, e nós inclusive damos respeito e credibilidade a essa tradição, que Pedro morreu crucificado de cabeça para baixo. Pedro se tornou prisioneiro do Império Romano e chegou o momento dele ser executado. Qual que foi a sentença? Cruz. E a tradição diz que Pedro não se julgou digno de morrer da mesma forma que Cristo. E ele falou assim: vocês vão me crucificar? Posso pedir uma coisa? Me crucifica de cabeça para baixo. Eu não sou digno de morrer como ele. E ali Pedro vai e morre. A gente conversou sobre a morte alguns dias atrás, e a gente lembra daquilo que Jesus ensinou: Lázaro dormiu. Eu contei a história para vocês, né? Dormir sem sonhar. Você dorme em São Paulo, acorda em Curitiba. Eu contei a história para vocês, da minha experiência. Passa horas e você perde a noção do tempo. Pedro morreu faz mais ou menos 2000 anos, mas em um abrir e fechar de olhos, Pedro acorda. Sabe quem que Pedro vê? Jesus e a nova Jerusalém, vida eterna para Pedro. Pedro está morto há 2000 anos. Se Jesus demorar mais 1 milhão de anos para voltar, para Pedro vai ser 1 segundo. O morto não tem noção de tempo. Para ele tudo acabou. Até que ele ouça a voz daquele que lhe traz de volta a vida: Pedro. Quando Pedro ressuscitar, ele vai viver eternamente, sem doença e sem morte, para sempre. Amor perfeito para sempre. Glória eterna para sempre. Pedro. A partir daí, Jesus revela o futuro para Pedro, e Pedro se torna curioso. E aquele ali? Apontando para João. E vamos dar uma lidinha aí no texto para vocês verem que interessante. João 21, a partir do verso 20, continuando o texto que a gente leu de Pedro. Depois que Pedro entendeu o seu futuro, a Bíblia diz assim: então Pedro, voltando-se, viu também que ia seguindo o discípulo a quem Jesus amava, o qual na ceia se reclinara sobre o peito de Jesus e perguntara: Senhor, quem é o traidor? Vendo-o, pois, Pedro perguntou a Jesus: e quanto a este? Respondeu-lhe Jesus: se eu quero que ele permaneça até que eu venha, o que te importa? Quanto a ti, segue-me. Então se tornou corrente entre os irmãos o dito de que aquele discípulo não morreria. Ora, Jesus não disse que tal discípulo não morreria, mas: se eu quero que ele permaneça até que eu venha, o que te importa? Pedro recebeu uma revelação que poucas pessoas receberam: o que vai ser do futuro? Mas ele se tornou curioso, como eu acho que todos vocês são curiosos a respeito do futuro. Essa curiosidade pode envolver aspectos negativos. Será que eu vou ficar doente? Será que eu vou sofrer? Será que eu vou sofrer um acidente? Será que eu vou ficar mal? E gera toda uma ansiedade. Que tipo de mal nos aguarda no futuro? Mas também existe toda uma curiosidade bem, do bem. Senhor, eu vou casar, eu não vou casar. Senhor, eu vou ter filho. Senhor, vai ser bom. Senhor, eu vou conseguir o dinheiro, aquilo que eu preciso, a viagem, a vida. O que vai ser da minha vida? E a gente tem curiosidade. E poucos de nós receberam de Deus a indicação do que vai ser. E a gente tem curiosidade sobre a nossa vida e sobre a vida dos outros. Mas e esse? E esse outro aqui, Jesus? O que vai ser dele? Aí Jesus diz assim para Pedro: Pedro, vamos imaginar que eu quiser que ele nem morra. Você vai morrer, Pedro. Mas esse outro aqui, se eu quiser que ele não morra até que eu venha, do que importa isso para você? Quanto a você, você tem que me seguir, independentemente dos outros. Se João vai morrer ou não vai morrer, não é problema seu. E aí os discípulos já criaram toda uma tradição, né? Ah, Jesus disse que esse aí nem vai morrer, viu? E aí João, quando escreve o Evangelho, ele já está idoso, ele já está chegando à beira da morte, e João fala assim: olha, gente, vamos lembrar, Jesus não falou que eu não ia morrer, ele falou: se eu quiser que ele permaneça, o que te importa? Jesus não falou que João não ia morrer. Mas é interessante, João, pela tradição, pelo aquilo que a gente conhece, é o único dos discípulos de Jesus a morrer de velhice. Todos os outros morreram a morte dos mártires. Pedro foi crucificado de cabeça para baixo. Se diz que Filipe foi crucificado, e enquanto estava crucificado, os homens jogavam pedras nele, crucificado e apedrejado, assim que Filipe morreu. E cada um deles, a tradição diz, todos eles martirizados, mortos pela sua fé em Jesus, mortos por pregar o Evangelho. Isso fica mais claro quando a gente lê o livro de Atos, né? Você vê quantas vezes Paulo foi apedrejado, açoitado, dado como morto aí, lá e não estava morto, e continuava. Eles viviam numa sociedade ignorante, brutal, pagã, cheia de ódio contra Deus, contra o Evangelho, contra Cristo. Paulo vai dizer, né? Perigo entre judeus, entre gentios, entre todo mundo. Todo lugar que Paulo ia pregar o Evangelho tinha perigo. Perigo de vida ou perigo de morte. Todos os discípulos de Jesus morreram a morte dos mártires, inclusive Paulo. Mas João foi o único que morreu de velhice. João possivelmente foi o cristão mais maduro que já existiu na face desta terra. Aproximadamente João deve ter conhecido Jesus quando ele tinha uns 15 anos. 20 anos no máximo. João conheceu Jesus muito jovem. E já pensou você ter um menino de 15 anos na sua mão, vendo tudo aquilo? E depois todo o ministério dele. E João foi um homem muito maduro, que foi transformado por Cristo. No começo, João era assim, explosivo, né? Tem uma hora que Jesus está passando pela Samaria e os samaritanos não deixam Jesus dormir ali na cidade. Não, vai embora daqui. Aí João chega para Jesus, ô Senhor, deixa a gente orar a Deus para cair fogo nesses caras aí. Ou seja, joga um raio de fogo na cabeça desses caras aí. Assim era João, por isso que ele é chamado filho do trovão. João quer dar um tiro de bazuca neles. Ah, vocês não estão deixando Jesus aqui na casa de vocês? Vou dar um tiro em vocês. Olha só como é que ele é. Mas Jesus responde assim, João, você não sabe a quem você pertence. Sabe para que eu vim aqui? Não foi para dar um tiro nos outros, foi para levar um tiro. E levando esse tiro eu vou morrer por cada um deles, João. E eu vou salvar cada um deles. E todos os samaritanos podem ir para a vida eterna. E todos os romanos podem ir para a vida eterna. E todos os gregos podem ir para a vida eterna. E todos os macumbeiros podem ir para a vida eterna. E todas as prostitutas podem ir para a vida eterna. E todos os drogados podem ir para a vida eterna. Todos os traficantes podem ir para a vida eterna. Todos os mentirosos podem ir para a vida eterna. Todo mundo que não guarda o sábado pode ir para a vida eterna. Porque eu vou morrer por cada um deles. Porque eu vou pagar o preço de todo o pecado de cada um deles. E eu vou enviar o Espírito Santo para convencer, para converter, para transformar. E sabe, João, vai ter samaritano que hoje não deixa eu dormir na cidade dele. Mas amanhã esse samaritano vai pregar o meu nome, vai pregar o meu evangelho, vai ser salvo e vai salvar outros. E eu vim aqui não foi jogar raio neles, eu vim aqui salvar eles, João. E João vê aquilo, né? E João percebe o quanto ele é diferente de Jesus. João quer matar, quer condenar, quer destruir. E Jesus quer salvar, abençoar e curar. Mesmo quem não crê nele, ou quem rejeita ele, ou quem não quer a presença dele. E João viu tudo isso e mudou de vida. Isso não quer dizer que João se tornou um homem sem pecado. Depois, na primeira carta de João, João escreve assim: se dissermos que não temos pecado, somos mentirosos e a verdade não está em nós. João foi fiel, mas isso não quer dizer sem pecado. Ezequiel, como é que pode ser fiel tendo pecado? Essa é uma pergunta difícil, né? Ou é fiel ou tem pecado. Como é que pode ser fiel tendo pecado? A Bíblia diz assim: se confessarmos os nossos pecados, Deus é fiel. Deus é justo para nos perdoar e nos purificar. No exato momento em que você confessa o seu pecado, você está perdoado, perdoada diante de Deus, pelo que Jesus fez na cruz. Depois que Jesus morreu e ressuscitou, quem sabe o próprio João poderia ir lá em Samaria e pregar o Evangelho. Ei, samaritanos, sabe aquele Jesus que vocês não queriam aqui na casa de vocês? Ele morreu por vocês, ele ressuscitou e venceu a morte. E aqueles samaritanos podem ter dito assim: Deus, perdoa a gente, porque um dia a gente rejeitou Jesus. Sabe o que Deus faz? Deus perdoa perfeitamente. Senhor, a gente crucificou Jesus pelos nossos pecados. Perdoa a gente, Pai. Deus perdoa. E esse perdão transforma a vida, e com certeza João foi transformado. E ele se coloca assim: eu sou o discípulo a quem Jesus amou. Para terminar, João 21, versos 24 e 25, João escreve assim, olha: este é o discípulo que dá testemunho a respeito destas coisas e que as escreveu. E sabemos que o seu testemunho é verdadeiro. Há, porém, ainda muitas outras coisas que Jesus fez. Se todas elas fossem relatadas uma por uma, creio que nem no mundo inteiro caberiam os livros que seriam escritos. Deus preservou a vida de João. Quem sabe quando João escreveu o Evangelho, que foi o último documento do Novo Testamento a ser escrito, o Evangelho de João, já não tinha mais nenhum discípulo de Jesus vivo. E João relata essa história com saudade dos seus amigos. A gente estava lá na praia, Jesus assou lá um peixe, um pão para a gente. Jesus falou para Pedro o que, ia acontecer com ele. E Jesus falou que se ele quisesse que eu tivesse vivo, eu ia estar vivo. Mas Jesus não disse que eu não ia morrer. João, depois disso, João vê o Apocalipse. João escreve as suas cartas. E por fim, João escreve o Evangelho. E esse Evangelho que João escreve muda a história da humanidade. Através do Evangelho de João, milhões e milhões e milhões e milhões de pessoas pecadoras estarão no céu com Jesus para sempre. Pelo Evangelho de João. Porque através do Evangelho de João, você conhece o Deus que se fez homem para morrer pelo pecado do homem, para tirar o pecado do mundo e para dar ao homem um futuro. O futuro nosso nesse mundo é uma grande incógnita. Nenhum de nós sabe. Deus sabe. A Bíblia diz assim: cada um dos meus dias escrito e determinado antes que houvesse o primeiro. Deus sabe tudo. Se vamos morrer, se não vamos. Todo sofrimento e toda alegria. Tudo de tudo. E Deus não satisfaz a nossa curiosidade, mas Ele nos dá uma promessa: eis que estou convosco todos os dias até o fim. Todo dia, para dar o que comer, para aliviar na hora da dor, para livrar do acidente, para te dar força para passar pelo acidente. Para cada aspecto da vida, Deus está presente porque nos ama, e porque nos ama, nos salvou dos nossos pecados. O mais importante sobre o nosso futuro não é se a gente vai sofrer ou não. Com certeza a gente vai sofrer. Não é se a gente vai ter alegria ou não. Com certeza a gente vai ter alegria. Mas o mais importante do nosso futuro é o futuro eterno. Isso é o mais importante. Do que adianta você ganhar todo o prazer desse mundo, sem doença, com dinheiro, com alegria, com felicidade, e perder a alma? Do que adianta? Não adianta nada. Assim, se a gente tem que passar por sofrimento, luta, doença, problema e morte nesse mundo, isso não importa, porque Jesus já venceu a morte. E se você crê nele, ainda que você morra, você vai viver para sempre. É isso que importa. A vida a partir do Evangelho não é mais viver atrás de dinheiro, de sexo, de alegria, de prazer, de status, de posição, tudo isso acaba. Mas a vida que o Evangelho nos trouxe nunca acaba. O amor nunca acaba, o perdão nunca acaba, a felicidade nunca acaba na presença de Deus para sempre. E é isso que importa. Se nesse mundo as coisas não vão ser do jeito que a gente quer, que bom, porque assim a gente não se acostuma com esse mundo, porque assim a gente entende que esse mundo não é o nosso lar, porque assim a gente entende que onde tem pecado não é o nosso lar. Por isso que Deus permite todo o sofrimento, para a gente entender que esse não é o nosso lar. E muito em breve, Deus vai rasgar o véu do futuro. E sabe como que Ele vai fazer isso? Rasgando o céu inteiro. E Jesus vai voltar. É assim que Deus vai mostrar o futuro eterno, sem doença, sem sofrimento, sem lágrima, sem morte, para sempre. Para chegar lá, só tem um caminho, é pela fé em Deus, é o único caminho. Não é porque a gente guarda o sábado, não é porque a gente não come isso, não come aquilo, não é porque a gente é melhor do que ninguém, não é por causa da placa da nossa igreja, não é por causa de dízimos e ofertas, não é por causa do nosso trabalho missionário, não é por causa do sermão que a gente prega, não é por causa do estudo bíblico que a gente dá, não é por causa de nada, a não ser pela fé, fundamentada no amor de Deus, na cruz de Jesus Cristo. É por essa cruz que tem perdão, tem salvação para você. O meu apelo essa manhã é para cada um individualmente. Eu creio que a maioria de vocês vai aceitar o meu apelo, de forma que vocês nem estariam aqui se vocês não quisessem a salvação e a graça de Jesus para o futuro de vocês. Mas mesmo assim eu vou fazer esse apelo e peço que você entenda e responda a ele de forma pessoal. Se você crê, se você aceita, se você precisa da graça de Deus para o teu futuro, para Deus te ajudar em relação à saúde, ao dinheiro, à família, a cada aspecto do que você vai viver ainda, se entregue nas mãos dEle, louve o nome dEle, ore a Ele, aceita o apelo de fazer de Deus o Senhor do teu futuro, e acima do futuro desta terra, coloque o futuro do céu diante de você. Em cada decisão da sua vida em relação ao sábado, ao dinheiro, a isso, aquilo, a tudo, coloque o céu acima da terra. E se a gente fizer isso, não importa o quanto a gente sofrer na terra, a gente esquece tudo e a gente vive no céu para sempre. Você precisa da graça de Deus para o teu futuro. Se você precisa, o meu apelo é que enquanto a gente louva a Deus no hino final, você se coloque em pé e venha aqui à frente comigo. Sei que o espacinho é pequeno para todo mundo, mas se coloque em pé, venha à frente no corredor, venha até aqui, orando a Deus, entregando o nosso futuro nas mãos dEle. Vamos orar. Papai do céu, eterno e querido, nós não temos controle sobre o futuro, Pai, e que a Tua graça prevaleça sobre a nossa vida em todo o nosso futuro, Pai. Em nome de Jesus, amém.